There'll be times when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin, because you have to make this life livable. But when you think I've had enough from the sea of love, I'll take more than another river. Strange love, strange eyes and strange love. Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me? Will you take the pain? I will give to you again and again. Will you return it? que eu fiz em 2022. Opus 3, It's a Fine Day. Deu uma pegada Deep House, né? Também tivemos aí Kim Carnes com Betty Davis, Eyes. Billy Idol, Eyes Without a Face. Royal Hates, Minitor. Survivor, Eye of the Tiger. Olha só como é que ficou popzera esse primeiro bloco do Flash House, hein? Também tivemos Depeche Mode com Strangelove. E começamos com Madonna, Holiday. Bom, se eu fosse você, espalharia aí pelas suas redes sociais que você tá curtindo o Flash House na Rio Sul Rádio. É. E o segundo bloco tá bacanérrimo, tá? Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:38. Rio Sul Rádio, serviço. No ar, uma dose de saúde. Informações importantes para a sua saúde sobre a prevenção do câncer. O osteosarcoma é o mais comum dos tumores ósseos. Nesta edição, o ortopedista oncológico do Hospital de Amor, Dr. Eduardo Toller, nos tira algumas dúvidas sobre esta doença. Dr. Eduardo, o que é o osteosarcoma? O osteosarcoma é uma neoplasia maligna, ou seja, é um câncer, tá? É um tumor maligno que atinge o osso, tá? Ele é o segundo tumor primário do osso, mais comum, tá? E 75% desses tumores atinge criança entre 10 e 25 anos de idade. Ou seja, é um tumor de paciente jovem, de criança e adulto jovem. Ele é um tumor bastante raro. O que nós temos aí hoje são cerca de 1000 casos nos Estados Unidos, uma média aí de 5 casos para cada 1 milhão de habitantes. Isso hoje é extremamente raro. Ele atinge principalmente os ossos longos das crianças, tá? Principalmente na região do joelho. 50% desses tumores estão perto do joelho, ou no fêmur distal, ou na tíbia proximal. É possível apontar as causas do osteosarcoma? Não está relacionado a trauma, não está relacionado a nada. Geralmente é de alterações genéticas. Quais são os sintomas? 80% deles são sintomáticos, ou seja, que eles têm dor ao diagnóstico. São tumores que eles começam a crescer e no diagnóstico aparece bastante doloroso. Qual é a importância do diagnóstico precoce? O que nós temos hoje, principalmente no Brasil, é um atraso no diagnóstico do osteosarcoma. Desde o primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo, demora cerca aí de 15 semanas, ou seja, um tempo bastante prolongado para fazer o primeiro diagnóstico desse tumor. Tá, isso se dá principalmente pela não realização de exame na primeira consulta desse paciente e na manutenção de exames de rotina desse paciente, mesmo que volte com dor, não realizado outros exames. Então, por isso que esse tem um atraso no diagnóstico bastante importante. Nesta edição, você aprendeu o que é osteosarcoma com o ortopedista oncológico do Hospital de Amor, Dr. Eduardo Toller. Fique ligado. Já, durante a nossa programação, tem mais informações importantes para a sua saúde. Você ouviu Uma Dose de Saúde. Informações importantes para a sua saúde sobre a prevenção do câncer. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você. Em qualquer lugar. Eu sou Elcimar e ouço a Rio Sul Rádio de Alagoinhas, Bahia. Eu sou Kleber Molina e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Eu sou o Rafael Justen e ouço a Rio Sul Rádio de Petrópolis, Rio de Janeiro. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Queen, I Want You Break Free. Só que naquela versão Flash House, né? Olha só que bacana. God knows I want to break free. Flash House. Thank you. To the world, DJ Marco. Eu tenho.